nasceu no Rio de Janeiro, no dia do Santo Guerreiro, naquele tempo que passou. Foi o maior mestre do show, tinha um coração de ouro, e que bom compositor. Foi carinhoso e frangeiro, e na roda dos boêmios, sua flauta era rainha. E samba, choro e serenata, como era doce o som de prata, doutor, que a flauta tinha. O embaixador dessa cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá do velho Pixinguinha. Veio da terra de Zambi, sangue de madeira, uma falange do rei na rua, filho de Ogum, de São Jorge, do Batuquejê, de Benguelê, de Iaô, rainha Gingaé. E sua avó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó, vovó Cambina. Só quem morre dentro de uma igreja virou orixá, louvado seja Senhor, meu santo Pixinguinha. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia do Santo Guerreiro, naquele tempo que passou. Foi o maior mestre do show, tinha um coração de ouro, e que bom compositor. Foi carinhoso e frangeiro, e na roda dos boêmios, sua flauta era rainha. E em samba, choro e serenata, como era doce o som de prata, doutor, que a flauta tinha. O embaixador dessa cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá do velho Pixinguinha. Veio da terra de Zambi, sangue de madeira, de uma falange do rei da dor, filho de Ogum, de São Jorge, do Batuquejê, de Benguelê, de Iaô, rainha Gingaé. E sua avó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó, vovó Cambina. Só quem morre dentro de uma igreja virou orixá, louvado seja Senhor, meu santo Pixinguinha. Ele é de Benguelê, ele é de Iaô, é do Batuquejê, ele é do Reinador, é sangue de Malê, é santo sim senhor. Ele é de Benguelê, ele é de Iaô, é do Batuquejê, ele é do Reinador, é sangue de Malê, é santo sim senhor. Valeu, obrigado.